Esta é a Rádio Cultura de Bragança Paulista, ZYK 566, AM 1310 kHz. Estúdios, a Rua Coronel Osório 84. Transmissores, na Avenida dos Imigrantes 736. Bragança Paulista, São Paulo.